para o táxi TAM 3520, 132 a bordo, 2 horas e 30, até no Recife. TAM 3520, Índia, no ponto espera, chame torno 1895, ajuste no 012. Via Índia, 1895 a torre, 1012, ajuste 3520. Voa 3520, voa, linda colapsa 10, usando de 1,60 graus com 7 nós. Linda colapsa 10, 3520. Estou confirmando, autorizando a decolagem do 3520. Já está de 100 graus com meia dúzia nós, livre decolagem da 10. Obrigado, tá autorizado a decolagem da 10. Voa 3520. 3520, contato radar. Sobe ao nível 190, vigilância. 190, vigilância, 3520. 18, no 7, liberação na Chametá. Os 36, 119.8, tá? Salvador, bom dia, está 3399. Informação Bravo, autorização Guarulhos, 360. Informação em curso Charlie, está 3399, copia. Aperto. Está 3399, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleia da Bridge, intercepta o peso Luno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5026, controle 1998. Na 3399, autorizado Guarulhos 360, decola da 10 por rua direita da Euleda Gris, upper do 16, conforme plano 5026, transponde o controle de Salvador 3198. Na 3399, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar o da 3399. Da TAM, chama o centro Recife. 12545, alterno 2685. Cinco, confirmando para Recife. Vivo. No 8, no 7 para o táxi, 1, no 4, 9 a bordo, alterna Galeão, alta ladinha 3 horas e 50. Boa noite, no 7, Índia, no ponto espera, chame 2, no 8, 9, 5, ajuste no 0, no 2. Índia, ponto espera, 118, 9, 5, boa noite, no 7. Salvador, voo 1897, ponte para Delta 0, pronto para decolagem. Voo 1897, a linha decola custa 10, 200 é de 050 graus com meia dúzia 9. Autorizada a linha decolagem, custa 0, voo 1897. No 8 no centro da Gol, decolou agora os 4-4, controle 119, decimal 8. 698, Gol 18 no 7. Controle igual no 8 no 7. 8 no 7, sábado 360, vigilância radar. 360, igual no 8 no 7. no 7, chama o Centro Recife, 1251, alternativa 1335. Pode confirmar para o voo 18 no 7? Chamar 1251, alternativa 1335. 1251, 1933? 95. 1335, obrigado. 399, quando tiver questionamento no alto. 3399, livre acionar chame táxi. Chama para táxi da 3399.